meu mestre, meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, nas águas descansar. Refrigera minha alma e me faz nas veredas da justiça estar. Se no vale da sombra da morte andar, mal nenhum eu sei que temerei. Tua vara e o teu cajado estão sempre a me consolar. Tu preparas uma mesa para mim frente a inimigos meus, e com óleo untes-me a cabeça, tu transbordas cálices de amor. A bondade e a misericórdia certamente que me seguirão. E na casa do Senhor habitarei para todo sempre. Amém. Para todo sempre.